posso tomar essa decisão e acabar com o meu coração. Eu tenho tanto medo de perder. Escolher uma e me arrepender. Eu tenho medo. Não vou me acostumar. Você vai ter que escolher. Pois do jeito que baby, você pode acabar sozinho. Mas se quiser me amar, não te divido com ninguém nessa história de harém. Amor, amor, não dá. Amores, é loucura que somente o coração pode explicar.